eternidade. Dai glória a Deus, onde os salvos vão morar. Dai glória a Deus, ruas de ouro e cristal. Dai glória a Deus, pela fé nós vamos lá. Dai glória a Deus, e ali eternamente. Dai glória a Deus, com Jesus vamos ficar. Cristo breve vai voltar, a sua igreja vem buscar, para as bodas do Cordeiro, que preparada está. Te prepara, Igreja Santa, prepara pra subir para uma outra cidade que é melhor do que aqui. Naquela linda cidade, dai glória a Deus, onde os salvos vão morar. Dai glória a Deus, ruas de ouro e cristal. Dai glória a Deus, pela fé nós vamos lá. Dai glória a Deus, e ali eternamente. Dai glória a Deus, com Jesus vamos ficar. João Evangelista viu uma grande multidão trajando vestidos brancos e com palmas em suas mãos. Uma voz que lhe dizia: de onde vem e quem são? Estes são os que vieram da grande tribulação.